Que é um escracho. Ele se acha o maior macho, mas é o Cyberbote gay. E ainda sou o ser o rei. Ele confessa que gosta de dar, mas ser chamado de gay não quer aceitar. E o Donatello já prometeu o expulsar. Se apoia o Lodge, ele não revelar, ô louco! Sim, o filho é o filho. Ele se lava o maior maço. Ele confessa que gosta de dar, mas ser chamado de gay não quer aceitar. E o Donatello já prometeu expulsar. Se apoio lá de ele não revelar. Alex Bobage!